Ô novinha, onde você vem parar? Perdidinha, doida pra me encontrar. Viciada, quem tá querendo mais? Sou vaqueiro, diferente dos iguais. Ô novinha, onde você vem parar? Perdidinha, doida pra me encontrar. Viciada, quem tá querendo mais? Sou vaqueiro, diferente dos iguais. Eu puxo o cabelo, dou beijo na boca e a novinha pede mais. Sou vaqueiro, que falou que ela é filhinha de papai. Mas na cama o negócio é bom demais. Eu moro na zona rural, ela tem casa em Dubai. Mas na cama o ruído é bom demais. Eu sou vaqueiro, que falou que ela é filhinha de papai. Mas na cama o negócio é bom demais. Eu moro na zona rural, ela tem casa em Dubai. Mas na cama o negócio é bom demais. Avali duas promoções, música nova, chama ele. Ô novinha, aonde você vem parar? Perdidinha, doida pra me encontrar. Viciada, e tá querendo mais. Sou vaqueiro, diferente do tutu. Ô novinha, onde você vem parar? Perdidinha, doida pra me encontrar. Viciada, e tá querendo mais. Sou vaqueiro, diferente dos iguais. Eu puxo o cabelo, dou beijo na boca e a novinha pede mais. Sou vaqueiro, que falou que ela é filhinha de papai. Mas na cama o negócio é bom demais. Eu moro na zona rural, ela tem casa. Mas na cama o ruído é bom demais. Eu sou vaqueiro, que falou que ela é filhinha de papai. Mas na cama o negócio é bom demais. Eu moro na zona rural, ela tem casa em Dubai. Na cama o moído é bom demais. Desce do salto, cai no piseiro, que é mais um do barão. Ô, Gordinho, olha a pressão.